falava nada. Aí ele voltava para os cálculos já aborrecido, cabeça quente, enquanto a folha não fechava, aí tocava o telefone, ele até, alô? E não falava nada. Lá pela terceira ou quarta vez, ele já atendeu esculhambando. Não tenho o que fazer, ficar ligando para uma para cá, 10, 11 da noite. Ele ficava até tarde para fechar a folha. Tenho o que fazer, não sei o quê. Aí falou, alô. Aí ele, alô. Quem tá falando? Aí ele, José Sarney. Aí, e tu sabe quem tá falando aqui? Aí José Sarney, não, ele ainda bem, ele ligou o telefone e foi embora. Agora já sabe. Mas aqui tinha outra também, na madrugada, aqui a madrugada foi boa. Tinha a história da mulher de branco, da madrugada, que Zacarias inventou uma mulher de branco aqui. Ele ficava com medo. Zacarias trancava a porta aqui do estúdio, ele ficava na madrugada. Pedro Sobrinho sabe disso. Zacarias trancava a porta ali, é verdade, trancava a porta e ainda colocava uma cadeira com medo da mulher branca entrar, da mulher de branco entrar. Era loucura, tinha uma visagem, Zacarias, né? Grande Pedro Sobrinho que vai estar aqui hoje. Opa. Só fala oi e tal, porque eles gostam de fazer perguntas. E vou tirar minha entrevista na parada. Pronto. Tá vendo? Esse aqui eu instruí. Ontem quase que o Valdinei entrando, eles iam fazer uma matéria com o Valdinei aqui. Não, não, deixa eu começar a entrevistar o Pedrinho aqui. Ó, não deixa ele perguntar. Tem esse muito negócio conteúdo, aqui, Pedrinho, muito conteúdo aqui também. Aí eu acho que... Eu jogo esse borrifador aqui na cara de vocês. Tá? Bom, daqui a pouquinho, Linha do Tempo, então, também Paulo Pellegrini trazendo sobre os assuntos dos Beatles, falando sobre Beatles, que foi um programa, e a rádio, ela é conhecida por tocar muito Beatles, né? Ter essa tradição. Legal. Desde o começo, e jazz, e Pedro Sobrinho falando com a gente aqui, falando um pouquinho da sua história, falando sobre programação na Mirante, falando sobre os especiais da Mirante, enfim, vai ser legal demais. Mais histórias. Sobre as praias, sobre o som das praias. Mas... dizer que saímos da cartucheira pro mundo. Olha aí. Vai ter música hoje de cartucheira aqui. É mesmo? Ora, Dojinho faz mágica, rapaz. Cartucheira digital ou não, a qualidade musical do Mirante FM. Pela qualidade de sua geração. Valeu, gente. Já, valeu. Já. Então, plugado hoje recebendo um convidado especialíssimo, o grande Pedro Sobrinho. Plugado. Ei, grande Linha do Tempo. Receber plugado com Pedro Sobrinho, tá bom? Plugado no Linha do Tempo. Ele combinou isso aí pra fazer esse mexão. Valeu, gente. Tchau. Valeu, ótima tarde. Fica com Deus. Tchau, tchau. Óticas Diniz. Nunca foi sobre óculos, foi sobre cuidar de você. Informa a temperatura. 32 graus. Tá feliz? Vem pro aniversário Óticas Diniz. Armação mais lentes de 0 a 4 graus por apenas R$39,90. E você ainda concorre a centenas de prêmios. São dois sorteios por dia. Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Jardim da Paz, homenageando vidas e preservando memórias. Ligue 2109-3999. Informa a hora certa. 13 horas e 5 minutos. Fazer um plano de assistência familiar é uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer para trazer segurança à sua família em momentos inesperados. Com planos a partir de R$ 21,00 mensais, a Funerária Jardim da Paz garante um atendimento acolhedor e humanizado, homenageando de forma digna o ente querido que deixou saudades. Cuide bem de quem você ama. Ligue 98-2109-3999 e conheça os termos de adesão. Funerária Jardim da Paz. Homenageando vidas e preservando memórias. Linha do Tempo. Oferecimento TVN. Assine já. 3199-7270. Motel Lebaron Adventure Turu. Reservas 3248-1849. E Saga Kia. Casa de Amigos. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia? Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. A Saga Kia convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia e segurança. e 5 anos de garantia. Linha Sportage Cerato com 60% de entrada, mais 24 parcelas reduzidas ou bônus de até R$3.000 na avaliação do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos. Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito decente da vida. Cara, minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, beleza ou o quê? Não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. É, a nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$69. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis pra duas pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. O que é bom tem que ser lembrado. A partir de agora, a Mirante FM traz 39 anos de sucesso. Linha do Tempo. Ok, olha lá aí, em ritmo de ano novo. Ano novo é vida nova é roupa nova. Vamos sair das portas, das sacadas, das janelas, dos mirantes e curtir as novidades que pintaram a Six Shop. Das vitrines de Ipanema para as ladeiras da Upa Onaçu. Aninha Cega incrementa o visual. Barato. A coleção Rio Summer 84. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. A todos, o melhor 84. Six Shop, Rua Grande, 631. E Six Shop Baby, Rua 13 de Maio. Ao lado de São João, entre o Sol e Paz. Boa tarde, amigos do Jazz. Assim ele começava, boa noite, amigos do Jazz, né? Nosso querido Augusto Pellegrini, daqui a pouquinho vamos estar conversando com ele para falar desse programa que foi premiado internacionalmente, né? Nós também estaremos falando aqui no Linha do Tempo. Uma ótima tarde para você, está começando mais um Linha do Tempo, hoje dia 15 de setembro de 2020. A gente vai até o dia 30, sempre uma da tarde, tá bom? Além do Augusto Pellegrini, a gente tem também hoje aqui no Linha do Tempo um bate-papo maravilhoso com um super profissional maravilhoso aqui da nossa Mirante FM. Começou aqui como programador na década de 80, não é verdade, meu querido amigo Pedro Sobrinho? Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, Gilmar. Tudo bom? Como é que você vai? Beleza, boa tarde, ouvintes do Na Linha do Tempo da Mirante FM. É. Prazer estar aqui, né, participando deste momento tão especial para a rádio, né, festejando 39 anos e a história dela sendo contada nesse programa muito bacana, né? São 22 programas. Exato. E Pedro, você vem desde lá da programação. Fala um pouquinho da programação da Mirante FM quando você entrou. O que levou você para entrar na programação, para querer ser programador da Mirante FM ou então chegar lá como programador? Eu fiz jornalismo, né, na Universidade Federal do Maranhão. E sempre fui assim apaixonado por rádio, por música, né? Ouvia música desde garoto, assim, escutando as rádios AM de São Luís. Né? Aí depois via o lance das FMs, começando. E a Mirante assim, foi uma referência para mim, né? Eu digo que foi um amor à primeira ouvida. Quando amor à primeira ouvida, boa. E a Mirante, assim, me apaixonei. Porque tocando música popular brasileira de altíssima qualidade na época, né? A música brasileira que tocava no Brasil, a Mirante FM abraçou. Aí, nessa história de fazer jornalismo, eu digo, pô, sempre aquela pessoa perspicaz, eu digo, pô, quero um dia trabalhar nessa rádio. Passei 84 estudando e estagiei aqui em 84, passei 6 meses, e foi uma experiência assim, valiosa. Depois fui para outra emissora. Outra emissora. Voltou. É. Aí voltou e logo. Em 86, Celso me fez um convite para vir para Mirante, né? E eu, pô, foi assim uma maior felicidade receber esse convite, né? Abracei a ideia e cheguei, né? Cheguei chegando e ele me ofereceu o cargo de programador, que na época era ocupado pelo Marco Antônio Bogé, que teve que morar em Brasília. Uhum. Eu acabei substituindo o Marco Antônio Bogé. E cheguei num momento bem bacana, assim, que a rádio ainda estava naquela coisa do vinil, né, do bolachão. A gente fazia a programação ali numa mesa grande, na máquina de... escrever mesmo. Aquela máquina da datilografia, né? Datilografia. E, assim, era uma programação extensa que dava um trabalhão. E a gente saía com o disco depois, com aquela... programação toda feita, entregava para o locutor que seguia aquele roteiro durante o horário dele, né, de expediente. Então era uma experiência muito legal. E o que, que te trouxe de lá para cá, assim, hoje? Você hoje, olhando para trás, vendo tudo isso, essa história sua de entrar. Porque daqui a pouco a gente vai, né, vai desenhando aí essa sua programação. Mas fala para mim, o que trouxe para você estar na Mirante hoje, ter visto essa evolução tecnológica e tudo? Eu digo que essa cumplicidade... Com a Mirante FM é uma cumplicidade assim, muito, muito forte, muito consistente, né? Que começou com o Celso, né? Que eu tenho como um professor, uma referência. Então o que aconteceu? Eu trouxe a teoria, né, que eu estava ali aprendendo na UFMA e coloquei isso na prática. E foi legal porque eu estava estudando e já profissionalmente, trabalhando. E trabalhando com música, que era uma coisa que eu sempre gostei. Quer dizer, fui enriquecendo, né, na convivência aqui com os profissionais, com os parceiros da programação, Coqueiro, Cristina. E aquilo assim, foi me ajudando. E quando eu vejo assim que eu comecei no rádio, na cartucheira, e estou hoje no digital, quer Ave dizer... Maria. Então, bom, É um grande desafio, né, um grande enfrentamento que se tornou uma realidade bem... bem gostosa. Tá legal. E é sinal de que a gente tá aqui vivo, né? Exato. E vivo você vai fazer a programação de hoje aqui, tá bom? Chama a primeira música aí pra gente. Pô, essa música agora. Que eu vou tocar agora aqui, do Zé Cabaleiro, a gente apresentou ela, que a gente fazia a programação no vinil, mas apresentamos ela na cartucheira. É. Que é uma música chamada Meu Amor Bem Me Ame, que eu vi Zeca cantando ela lá na Eden Galeria do Pierre Barroso, ali na Rua do Egito. E depois Zeca trouxe essa música pra gente programar. E eu me apaixonei quando eu vi lá e depois, pô, tocar na rádio. A gente tocava na programação, ainda naquela coisa de colocar a cartucheira, onde era colocado também os comerciais da rádio. Então é uma vamos música curtir. Muito bacana que a gente vai abrir aí na linha do tempo hoje. Zé Cabaleiro, meu amor, meu bem, me ame. Vamos lá. Minha fome de vontade. Jambiro, senão eu viro, viro Hare Krishna, Hare Hare Hare, não me desampare, ou eu desespero. Meu amor, meu bem, me espere até que o motor pare, até que Marte nos separe. Meu amor, meu bem, me espere até que o motor pare, até que Marte nos separe. Meu amor, ele é demais, nunca de menos. Ele não precisa de camisa de Vênus. Ouça o que eu vou dizer, meu bem, me ouça. Porque ele precisa de uma camisa de força. Meu amor, ele é demais, nunca de menos. Ele não precisa de camisa de Vênus. Ouça o que eu vou dizer, meu bem, me ouça. Porque ele precisa de uma camisa de força. Das outras rádios, passeando no seu carro. Ouvinte da Mirante, passeando no seu carro. Sentiu a diferença? Mirante! Station. Mirante FM apresenta Chorinho da Mirante. Os maiores chorões de todos os tempos com você até 9 da noite. Produção Celso Borges. Tá aí mais uma chamadinha boa, né, do Chorinho, produção do Celso. Quem apresentou, né, salvo engano, foi o Robson Júnior, não é isso? Apresentando esse programa. Tá legal. Daqui a pouquinho Pedro Sobrinho vai estar conversando com a gente aqui mais um pouquinho, falando agora já sobre os especiais, a linha de especiais, a produção dos especiais da Mirante FM, tá bom? E agora a gente vai ter um papo maravilhoso com o homem do jazz. Você tá curtindo aí, Nina Simone de fundo, Feeling Good. Daqui a pouco toca pra você, viu? Oh, isso ele tocou tudo, viu? Arrebentou. Então vamos conversar com o nosso querido Augusto Pellegrini para falar sobre o Mirante Jazz, né? O programa premiadíssimo internacionalmente. E ele vai falar sobre sua passagem de 22 anos, mais de 22 anos aqui pela Mirante FM. Vamos lá então. E aí, Augusto? Bom, mais um Linha do Tempo aqui. Nós estamos com essa pessoa maravilhosa que você está olhando bem aí, né, no nosso aplicativo, que é o nosso querido maravilhoso. A gente se sente até emocionado em recebê-lo aqui na rádio, né, Ivana? Sem dúvida, com certeza. Grande Augusto Pellegrini, premiado mundialmente, 22 anos de Mirante Jazz, falando sobre música boa aqui na Mirante. Tudo bem, meu querido Augusto? Tudo bem, estamos aí na ativa, em plena forma, continuando a defender as cores do jazz. As cores do jazz. Quando começou isso na sua vida, meu querido? Isso começou quase que por acaso, na verdade foi por acaso. Eu sempre gostei do jazz, tinha muitos discos em casa, livros e tal. E um amigo meu que acabou se transformando no parceiro do programa, logo no início, chamado Armando Lefosse, foi em casa um dia tomar uma cervejinha e ouvir os discos e ficou emocionado e falou: mas você tem material e tanto, por que a gente não faz um programa na rádio aqui, FM? Eu falei: você está brincando? Não sou radialista, não, deixa comigo. E ele veio atrás, conversou com o ZNS, conversou com o Fernando, tinha um espaço, abriram um espaço, e dali alguns dias ele foi de novo na minha casa e falou: nosso programa já está ajeitado. Bom, foi aquela coisa ali. O primeiro programa eu passei a noite inteira para produzir. Escrevendo áudios extensas. Mas eu pensei que o radialista fosse conduzir o programa e nos chamar para dar um pitaco sobre a música. Cheguei aqui, vá para o estúdio e tal, e Celso Borges chega e fala, está no ar, pode começar. Foi por aí. A primeira coisa que me veio na cabeça, não sabia o que falar, foi boa noite, amigos do jazz. Pronto. E esse bordão acabou ficando. Sempre, né? Sempre. Eu conheci disso. O resto da vida. É, vamos começar aqui um programa, não sei o que, e passei por Armando e ele pá. E foi saindo e saiu assim, meio de troncho, porque foi sem ensaio, sem nada. Isso durou aqui na rádio 22 anos. E nesse período, em que ano foi que você foi premiado mundialmente? Foi em Nova York, nessa coisa? Nova York. É, o Festival de Rádio de Nova York. Eu não tenho bem certeza, mas foi bem no início daqui. Foi em 83 ou 84, no máximo 1985, quando o programa começou em 82. Em 82, quer dizer, um ano de fundação a rádio. Exatamente. E por isso, inclusive, ajudou, porque tinha um espaço. A rádio estava se ajeitando, procurando cobrir as vagas, os horários, né? E o Fernando achou que era uma boa ideia, o jazz, uma música que pouca gente explorava, praticamente ninguém na época, existia um ou dois programas. Beleza, esse aí é Augusto Pellegrini, daqui a pouquinho vai continuar falando com a gente aqui na Mirante FM, tá bom? Falando sobre jazz, daqui a pouco tem Paulo Pellegrini também falando sobre Beatles e já já tem Pedro Sobrinho falando sobre os especiais. Fica aí, Mirante FM, a gente está mostrando para você hoje então o jazz, os Beatles, os especiais da Mirante. Hoje está sendo muito especial, Linha do Tempo, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre uma da tarde até o dia 30 de setembro. Fica aí, Mirante FM, toda sua! Inglês para everybody. Muito bem, todos prestando atenção. Agora vamos lá, todos de olhos fechados, se concentrando no inglês. Agora respirem fundo. Assim, sinta como ele penetra por trás da nuca toda a sabedoria inglesa. Vamos lá, agora vamos tirar dúvidas. Siliano, Siliano, me ceda ou cetinho os conhecimentos do provérbio assintomático que é old. A pronúncia correta é old. A pronúncia correta é old. Veja bem, novamente esta parábola aqui conosco, colocando em dúvida toda a gama do universo. Sim. Então é uma parábola usada para ofender o próximo. Por exemplo, quando você diz assim, ô desgraçado! Siliano, Siliano, o que significa a palavra quente? Muito bem, quente. Can't. Oh, paraíba, aqui temos um advérbio de curiosidade, de dúvida. Por exemplo, você me diz, fiquei sabendo que você é problem. Eu aí... digo para o senhor, fiquei sabendo que você é problem, e daí? Então eu te pergunto, can't falou? Olha, é o corvo que está dizendo. Siliano, o que significa a palavra New Year? É New Year. É New Year. Veja bem, agora temos aqui uma expressão de advertência. Por exemplo, você me diz que se for namorar, vai acabar sendo mamãe. Então eu lhe aconselho, paraíba, é melhor New Year. Daqui um time, mais inglês pro seis. Oh, não! Linha do Tempo. Oferecimento TVN. Assine já. 3199-7270. Motel Lebaron Adventure Turu. Reservas 3248-1849. E Saga Kia. Casa de Amigos. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia. Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. A Saga Kia convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia e segurança. E 5 anos de garantia. Linha Sportage Cerato com 60% de entrada, mais 24 parcelas reduzidas ou bônus de até R$3.000 na avaliação do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos. Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito decente da vida. Cara, minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, Veneza ou o quê? Não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. É, a nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$69. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis pra duas pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. Potiguar, parceria com você. Informa a temperatura. Graus. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Informa a hora certa. 13:28. Antigamente a gente não sabia que o sol prejudicava tanto a nossa pele, mas hoje a gente sabe que além da pele, os raios UV do sol e a luz azul que sai do seu celular e da sua TV também prejudicam os olhos. Por isso, só na Óticas Carol, comprando multifocais Varilux, você ganha o filtro de proteção dupla contra a luz azul e raios UV. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil. Passe na Carol e proteja seus olhos. Consulte as regras da promoção. Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. A toda hora rola uma história que muda o rumo dos ventos, que varre as cinzas do mal, que impede as águas do amor e da justiça. Andemos com fé, que a fé não costuma falhar. É tempo de tempos modernos. É moçada. Parado 33 genial, muita magia tropical. Cósmica é a sintonia espiritual para ser transcendental. E aproveitando, feliz Natal. Vamos nessa, rapaziada. Fazendo música e jogando bola. O importante é isso, a gente ter na cabeça uma grande esperança. Só de brincadeira, vai mais coração. Nós da Warner desejamos pra vocês, na Rádio Mirante, um feliz 83 e muito som! Pois essa daí, olha, rapaziada da Warner, são os artistas da Warner mandando Feliz Natal pra gente, Feliz 1983, olha, isso foi final de ano de 82, maravilhoso, viu? Linha do Tempo no ar! A música sem fronteiras, capaz de sacudir pistas e terreiros de qualquer continente. Toca no Jansoft. A sua pauta de todas as tendências, agora na Mirante FM. Pois é, vamos falar um pouquinho de Jam Session, né? Esse programa que misturava bastante aí o jazz com a música clássica, né? Como é que era isso, Pedrinho? Bom, antes eu estava ouvindo o Augusto, e assim, Augusto pra mim é uma grande referência, né? Eu peguei carona com ele, Augusto tinha um estilo singular, né? O estilo dele, eu também busquei pra mim o meu estilo de fazer locução. E eu costumava dizer, porque eu tive, antes do Jam Session, teve o segundo instrumental, o acordes, que aí gerou até o... A confusão por causa do acorde e recorde. Com o acorde e recorde, aí veio o Jam Session, inclusive esse programa é um programa que o slogan dele era para a imensa minoria. E esse programa, ele chegou a ser citado por uma revista chamada Mais Jazz, que é uma revista onde reunia assim, os grandes programas de música instrumental, e estava lá também um programa do Jô Soares na Rádio Eldorado. Então, para mim, foi um privilégio e percebi, né, a força dos especiais da Mirante FM, que atravessando aí os estreitos dos mosquitos, e o Carlos Calado da Folha de São Paulo fez até uma entrevista comigo para falar do programa e colocou o programa na agenda dos programas de música instrumental, de jazz que aconteciam no Brasil. Então, assim, eu dizia que esses três programas que eu fiz eram uma espécie de aquecimento para o Mirante Jazz na terça, porque o programa era também na segunda, né? E para você, a música que marcou, vai? A música que marcou essa era dos especiais da Mirante FM para você? Ah, assim, essa história de fazer locução eu devo muito ao Alberto Farias, né? Alberto Farias, para quem não sabe, quem está curtindo agora, o Alberto Farias foi um grande locutor, já, infelizmente, já fez a sua passagem, né, desse mundo, mas deixou um legado muito, muito grande aqui na nossa Mirante FM. Me incentivou bastante nessa questão de, não, Pedro, com aquele vozeirão dele, não fique só na produção, venha fazer locução. Mas, Alberto, eu sou muito tímido. Aí a gente começou a experimentar, eu trazia o roteiro do programa para ele, né, e ele me botava sempre para fazer um comentário. E nesse dia, era um programa na quinta-feira, um Mirante especial na quinta, e ele me chamou para fazer um especial sobre os Mutantes. Né? E nessa coisa de fazer um especial sobre os Mutantes, eu trazia o script, então eu só falava que estava no script. E na hora ele me perguntou por que os Mutantes tinham acabado e não estavam no script. Aí eu, fiquei assim, e no rádio você não pode pensar muito. Eu digo, Alberto, é porque tudo que é bom dura pouco. Aí ele falou, você está aprovado. Então, a partir daí, eu virei esse locutor. E a música que marcou dos Mutantes para você? Ah, foi Balada do Louco. Então tá certo, vamos tocar na Mirante? Vamos tocar. Linha do Tempo. Jump Session. Jump Session. Um programa feito para a imensa minoria. Mirante FM. Sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mais louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Eu juro que é melhor. Posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Mais louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso Maravilha aí para você, Balada do Louco, marcou demais os especiais aqui nos anos 80, Mutantes, Balada do Louco, coisa bonita demais. Ai, Maria. De meio-dia às 3 da tarde. E caldos grátis de 6 da tarde às 6 da manhã, de segunda a sábado. Motel Le Baron Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta a R$69. Bom demais. WhatsApp, né? O nosso WhatsApp lá do Le Baron é o 981-27-8449. Ou então ligue 3248-1849. Le Baron, parceiro aí do Linha do Tempo na Mirante FM também. Né, tem TVN e Saga Kia. Mirante FM, toda sua. No ar, Mirante Jazz, apresentando o que há de melhor no mundo do jazz. Produção e apresentação, Augusto Pellegrini. Pois é, a gente vai indo aí, levando pra você o Mirante Jazz, Beatles, né, e os especiais, a programação especial da Mirante FM. E a gente vai continuando falando agora do Mirante Jazz, com ele, grande Augusto Pellegrino, Augusto Pellegrini, que vai encerrar com chave de ouro aqui o nosso bate-papo e pedir sua música também, e a gente vai tocar de boa. E aí, Augustinho? O que significa pra você hoje, como você vê essa, esse período que você passou aqui na Mirante? O que significa Mirante na sua vida, nesses 22 anos de presença aqui hoje? A Mirante, na minha vida, significa tudo. Significa uma formação profissional nova que eu não tinha, né? Significa novos amigos que eu tenho até hoje, os amigos da Mirante continuam, certo? Significa um respeito muito grande pelo emissor, porque eu saí daqui, mas continuo aqui. Eu continuo bem-vindo na casa. Com certeza. Cada vez que eu venho, tanto a direção quanto os funcionários, eu sou muito bem recebido, eu agradeço muito. E significa uma coisa, uma mudança na minha vida. Eu costumo dizer que São Luís criou um novo Augusto Pellegrini. Em São Paulo, de onde eu venho, onde eu morava, eu não fazia programa de rádio, eu não escrevia livros, eu não cantava. Toda a parte artística que eu faço hoje, né, que é aquilo que realmente me comove, eu vim aprender a fazer aqui em São Luís. Eu, com certeza, se eu estivesse morando em São Paulo ainda, com todo o amor que eu tenho pela minha cidade, eu já teria definhado. Seria mais um aposentado, se estivesse vivo, de sentado vendo novela, né, sem saber o que fazer, no fim de semana, indo até o quarto, dando uma voltinha e voltando para casa para dormir. A Mirante foi o início de tudo, porque ela me ajudou a dar esse impulso na minha vida artística, na minha vida, na minha nova vida profissional. Eu recebi aqui do Evandro Costa, essa, deixa eu pôr a máscara aqui, eu uso de plumas, 1985, finalista, presented to Rádio Mirante Limitada for Mirante Jazz. Festival Internacional. Isso, mostra um pouquinho. Isso aí, aqui, mais para cá, mais para cá. Aí. Então, esse diploma é uma prova que realmente eu fui premiado. Na verdade, foram 7 premiados. Não teve o grande vencedor. Foram 7 premiados e aqui nós temos vários diplomas, inclusive todos iguais, mas porque na verdade um diploma foi um só. Mas aí a gente imprimiu aqui. Lógico, para poder mostrar. E está guardado aí, tem o registro, o Evandro guarda tudo isso, viu? Com muito carinho. Augusto, eu quero só agradecer a sua presença, porque se a gente passa, senão serão horas e horas e horas. Eu falo isso em todas as entrevistas, eu convivi com todos vocês. Agradecer a sua presença aqui no nosso Linha do Tempo. Até dia 30 a gente vai estar contando um pouco da história. E você é uma peça muito importante nessa história. Você tem o seu momento nessa linha do tempo de muito carinho, muito amor que a gente tem por você. E você demonstrando o quanto ama Mirante também, com certeza. Com certeza. E eu queria que você pedisse uma música aí pra gente colocar como assinatura Boa Noite, Amigos do Jazz. E essa música vai tocar agora, no ponto. Então nós vamos pedir a seguinte música. Um negócio bem digamos, popular, de gosto popular, para que todo mundo aprecie a música. Então eu gostaria de ouvir Night and Day com o Frank Sinatra.

Dicas do Dr. Beleza. Uma grande dica: você sabia que basta você entrar em uma de nossas unidades em qualquer shopping da cidade no horário comercial, que vocês poderão realizar uma avaliação sem custos para qualquer procedimento estético? Isso mesmo, temos uma equipe altamente preparada para te passar as informações iniciais sobre todos os procedimentos da clínica. Nessa avaliação vocês poderão tirar dúvidas básicas e realizar seus orçamentos. Quer saber valores de botox, preenchimentos, lasers para depilação, mancha e remoção de tatuagens e sinais? É só vir a qualquer unidade da Biolaser e fazer sua avaliação. Simples assim. Essa é a Dica Biolaser de hoje. Dicas do Dr. Beleza. Oferecimento Biolaser, Centro de Laser e Estética. Monumental Shopping, térreo próximo aos elevadores, 3235-9051. E Shopping da Ilha. Responsável técnico CRMMA 7632. Você te amar todo dia, que bom de viver toda essa energia. Natal, mirante chegando, mirando um novo dia. Gente bonita da ilha, ligada pura emoção. Ter você, te amar todo dia, que bom de viver toda essa energia. Natal, mirante chegando, mirando um novo dia. Gente bonita da ilha, ligada pura emoção. Coisa boa, Feliz Natal! Nós estamos lembrando sempre o Dojinho, né, danado. Ele vai, garimpa cada vinheta, cada jingle. Esse aí é o bandolim com o Ronald Pinheiro fazendo esse bandolim maravilhoso. César Roberto cantando aí, muito legal, né? Pô, parabéns realmente, grande trabalho, viu, Dojinho? Resgatando aí, a gente contando essa parte da nossa história dos 39 anos aí de Mirante FM. Estamos tocando Beatles, ó. Por quê? Nós já falamos de jazz agora há pouco, com Augusto Pellegrini. Já conversamos com Pedro Sobrinho, daqui a pouquinho vamos estar conversando um pouco mais. Falamos sobre especiais, né, sobre a programação e tudo mais. E agora nós vamos falar sobre Beatles, que foi também um programa, aliás, é uma marca da rádio, né, Pedrinho? Desde o começo da sua fundação, não é isso? Sim, eu ouvindo o Augusto mais uma vez, é um luxo só, né? Programa de jazz, como que o Augusto apresentou. O Mirante Jazz, agora o Paulo fazendo um programa de Beatles, né? Então eu vejo os especiais como um alicerce para a programação da rádio e também é a essência da rádio, é o que faz a diferença na Mirante FM. Né? Então, tá legal. Vamos ao depoimento do Paulo Pellegrini, ele que é filho do Augusto Pellegrini, não sei porque o sobrenome é igual, né? Mas ele também... São Pellegrinis. É, são Pellegrinis. O Augusto passou 22 anos aqui com o Mirante Jazz, né? Na Mirante FM. E Paulo Pellegrini também teve aqui quase 10 anos. Tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. E a gente vai ouvir aqui agora o depoimento do grande Paulo Pellegrini falando de Beatles, aqui na Mirante FM, e também a sua trajetória na Mirante FM. E aí, Paulinho? Olá, eu sou o Paulo Pellegrini, jornalista, coordenador de núcleos da Rádio Universidade FM, ex-colaborador da Rádio Mirante FM, onde tive o prazer e a honra de produzir e apresentar o programa Beatles, entre os anos de 1990 e 1998. Primeiro, às sextas-feiras e logo depois, às quartas-feiras, a partir de 8 da noite. Uma experiência fascinante para um então estudante secundarista. Eu ainda fazia ensino médio quando entrei no rádio. Depois atravessei todo o período universitário, me formei e estando sempre na Rádio Mirante FM. Também participei no Sistema Mirante, na televisão, na rádio AM, no jornal, sempre como a figura do colaborador. Aprendi muito na Mirante FM, foi a minha escola do rádio, aprendi a fazer locução, aprendi a operar, aprendi a lidar com os equipamentos de ponta na época do rádio, o computador, o MD, o CD, fiz grandes amigos ouvintes, conheci pessoas fascinantes que levei e levo, né, para o resto da vida, como pessoas que respeito muito, como o João Marcos, o Rubinho Jones, o Gleidson Botelho, Pedro Sobrinho, Gilberto Mineiro, Evandro Costa, Robson Júnior, César Roberto, Dorival, todo mundo ali na época, na Mirante, fazendo da rádio, uma rádio marcante, como sempre foi e sempre será, no cenário musical maranhense. Foi muito bacana mesmo ter participado da Mirante, tive a oportunidade de participar, inclusive, de entrevistas, de conhecer artistas, cobrir eventos, como eventos de rock na praia, o Marafolia, a gente participava de tudo ali como um membro colaborador muito integrado à família Mirante. Tive o prazer de ter a rádio como uma escola, inclusive como criança, antes, né? Porque meu pai, Augusto Pellegrini, fez o Mirante Jazz durante 22 anos, entre 82 e 2004, e ainda em 82, eu com 8 anos de idade, frequentava a Mirante FM, conheci Celso Borges, conheci Zé Aniese, era uma outra turma ali que eram os locutores e operadores da Mirante FM, muito no início, bem criança, no estúdio que ficava ainda embaixo, né, onde é o jornal hoje, há muito tempo atrás, eu vi o estúdio mudar de lugar várias vezes. Enfim, eu começo a falar e me lembro de tudo o que aconteceu e tudo que marcou a minha vida a estar e ter participado da Mirante FM durante tanto tempo. Parabéns, Mirante, pelos seus 39 anos e continue sendo uma rádio exemplo na programação, no profissionalismo e também na sua equipe, né? No carisma e no profissionalismo de sua equipe que tanto nos orgulha. E hoje eu vejo, inclusive, pessoas com que eu fui professor, né? Sendo profissionais da Mirante, Heloísa Batalha. Enfim, é muito orgulho ter participado desde criança e agora vendo alunos meus estando na Mirante. É muito orgulho mesmo ter participado dessa família. Grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu, meu querido Paulo Pellegrini. Muito obrigado. E vamos de Beatles, então, na Mirante FM, no Linha do Tempo. Para você da Mirante FM, é a marca da Mirante FM nesses 39 anos aí, valeu Paulinho Pellegrini, obrigado pela colaboração aqui com a gente, viu? Vamos falar de mais um dos nossos patrocinadores aí maravilhosos. A gente já falou do Le Baron, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho, né, da Saga Kia, mas agora vamos falar da TVN. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é grátis. Repetindo, instalação grátis, hein? Saia do mundo offline e assine a internet com tecnologia em fibra de alta performance. Para empresas, comércios em geral, profissionais liberais e residenciais. É inovação, tecnologia e qualidade para você! Love me too. Oh. Procurando Conexão e Economia? Assine já a TVN 3199-7270. Mirante FM, toda sua. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Acredite se quiser. Você sabia que não se deve colocar a lâmpada de 100 velas na meia soquete? Acredite se quiser. O eco do som do universo bate mais forte nos acordes da Mirante FM. No programa instrumental da segunda, você curte um papo informal com Manuel Pacífico, percussionista maranhense radicado em São Paulo. Você ouve ainda o som caliente de Carlos Santana e Jean-Luc Ponty. Confira tudo isso e mais coisas. Segunda, 9 da noite, no Acordes. Produção e apresentação, Pedro Sobrinho. Oferecimento, Tropical Shopping. Pois é, tá aí, esse daí que você ouviu, essa chamadinha que o Dojinho foi lá e garimpou bonito, viu? A chamada do primeiro programa instrumental da rádio, né? Acordes, não é isso? É, e pô, legal ouvir aí essa chamada com o Manuel Pacífico, que foi integrante do grupo Rabo de Vaca. Ah, beleza. Verivaldo, Josias. Ronald também, você fez um tempo, né? Fez parte também do Rabo de Vaca, lá nos anos 70. E o Manuel Pacífico, eu acho que ele mora na Europa, né? Ele estava morando um tempo no Japão. Beleza. Pedro Sobrinho, nós estamos aqui conversando com Pedro Sobrinho, nosso querido, hoje em dia, jornalista, programador, apresentador, produtor, né, e tudo mais. Para chegar tudo isso, né, você vem desde o Acordes, que é esse programa que você começou a produzir, lógico, a programação da Mirante também, e a sua chegada até hoje no Plugado, né, e você passando por tudo isso aqui na Mirante, como é que você viu essa escola sendo formada dentro de você aqui na Mirante? João, a gente tem que ser adaptável, né? Porque o mundo gira, então a gente tem que girar junto com ele. Eu costumo dizer que toda história tem um começo, meio e fim, né? Nessa cumplicidade com a Mirante, que eu considero que a gente esteja no meio. Eu aprendi nessa escola chamada Mirante três coisas assim que são fundamentais para o meu trabalho aqui dentro. A primeira é essa questão da relação música e conteúdo, né? Porque eu acho que tem que caminhar juntas, porque isso torna uma programação muito mais potente, muito mais forte. A outra é essa questão também de trabalhar numa rádio que ela é cosmopolita, eu falo musicalmente, porque aqui a gente toca música de A a Z, abraça as tendências, né? Tudo que está na onda, a Mirante capta, traz para dentro da programação. Mas uma coisa que eu acho muito interessante na filosofia da rádio é essa valorização às coisas locais, né? Ao artista local, aos costumes locais. Então, isso que faz da rádio cosmopolita e também uma rádio potente. E o outro é o lance do tempo, né? A Mirante fez um pacto com o tempo e eu também fiz. Nosso tempo é o hoje. É o hoje. E a Mirante, ela vive muito bem hoje com o que aprendeu de todos esses 39 anos de existência. Eu digo, nos enfrentamentos, nos desafios. Nas mudanças socioeconômicas, políticas. É uma rádio que está sempre atual e mostrando que tem uma longa vida, né? Então, para fechar, eu vou escolher uma música do Lulu Santos, que a gente, nesses enfrentamentos, nesses desafios que a gente tem que enfrentar no dia a dia, a gente consegue fazer uma rádio de gente fina, elegante e sincera. Valeu, Pedro Sobrinho, muito obrigado, querido. Antes de mais nada, muito obrigado, velho. Obrigado, meu coração. Dá um tchau pra galera ali que tá no aplicativo com a gente. E para você, Linha do Tempo. E para você que perdeu esse bate-papo maravilhoso aqui com esses depoimentos, tá no YouTube. Daqui a pouquinho a nossa querida Rainara vai colocar pro YouTube para você lá no canal Mirante FM, lógico, e também o podcast que está em todas as plataformas, tá legal? Tá lá no Deezer, tá no Spotify, no SoundCloud, iTunes, tá tudo. Tá imortalizado Linha do Tempo. Valeu, Pedro Sobrinho, muito obrigado. E Pedro continua por ali, que ele vai, agora você vai alimentar o site da Mirante FM, né, velho? Tá tudo, né? Trampo. Então tá certo, vamos lá, de tempos modernos, Lulu Santos. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Beleza bonita, fechando com chave de ouro, linha do tempo de hoje, Lulu Santos, tempos modernos. Demais nos anos 80, tá aí Pedro Sobrinho, boa escolha, viu? Valeu, muito obrigado, Pedro Sobrinho. E olha, a gente continua amanhã, inclusive, aqui na Mirante FM, nós falaremos sobre rock and roll, desde o rock espetacular nos anos 80, aí chegando, passando pelo time rock e chegando até hoje na mira do rock, viu? Amanhã, o Sul do Cabelo Duro e Sem Nome aqui comigo, no estúdio, conversando com você. Bom, vamos agradecer, além de, lógico, Le Baron, motel maravilhoso, suítes temáticas poderosíssimas, hein? Também TVN, maravilha de sinal pra você, 200 metros, Ave Maria. Saga Kia convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia, segurança e 5 anos de garantia. Ofertas imperdíveis. Sportage com entrada facilitada e parcelas reduzidas de R$ 1.398. Troca com troco, supervalorização do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, casa de amigos, Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito, dê sentido à vida. E eu vou fechando por aqui o seu programaço, que é Linha do Tempo, voltando amanhã, contar mais um trecho maravilhoso da nossa história. Amanhã é rock and roll, né? Quarta-feira de rock and roll aqui a partir da 1 da tarde, hein? Muito legal. Falou, galera. Amanhã tem, né? O Sem Nome e o Uso do Cabelo Duro. Amanhã vão aparecer aqui no vídeo pra você. É, os dois vão aparecer. Então tá certo. Valeu, então. Muito obrigado pela sua participação. Continua com a gente, continua curtindo, hein? O seu programaço, Linha do Tempo, contando aí os 39 anos de Mirante. Que bom. Daqui a pouquinho tem Hello! Batalha no Hello! Já já na Mirante FM. Neste instante, a Mirante FM encerra sua programação para voltar daqui a pouco com sons que a natureza forjou e o homem coordenou em criações da mais pura beleza. Esperamos você logo mais no reinício de nossas transmissões. Boa noite. Caríssimos ouvintes, obrigado pela atenção a mim tão dispensada. Nossa programação se encerra agora, mas de teimosa volta amanhã. Óticas Diniz, nunca foi sobre óculos, foi sobre cuidar de você. Informa a temperatura. 31 graus. Tá feliz? Oh,